É o episódio passado. Pra quem não tava me escutando no episódio passado, vai ser tudo nesse volume agora. É, eu tô com um fone mega alto aqui. Por isso mesmo que eu fiz isso. Depois vai prejudicar meu trabalho. O bom é que meu fone não passa tão alto assim, você pode gritar à vontade. Ó, tá bem alto, acho que eu vou colocar meio em cima, assim. Deixa eu falar aí. Aí. Ai, tá bom, aí eu vou colocar só... Charlie! Isso não é um podcast, não. Isso não é um podcast, não. Isso não é, isso não é, isso não é. Isso não é um podcast, não. Olá, seres humanos e robôs contra os seres humanos e robôs que estão me escutando dessa vez. Eu sou Fernando Baroni e aqui comigo está ele, Thiago Zepnitig. Que base? Gostei disso aí. Podia ser tipo quando tem alguma notícia, alguma coisa. Breaking news do podcast. Faz de novo, gostei. Faz de novo. Eu tenho um que parece mais com o do D-Light, sabe? Da música. Do... Ah, aquele é mais legal, pô. Groove is in the Heart. Eu só não sei. Groove is in the Heart. Parece apito agora. Depois eu acho. Ah, tudo bem. Vou ficar pro próximo episódio. Olá. O Vitinho podia miar, né? Mia aí, seu bosta. Vitor Júnior. Faz ele... valer sua ração, Vitor Júnior. E ele para aí e fica aí, parecendo um autista, né? É, olha lá. Mas gato é assim mesmo, né? Eles são meio borderline, assim. Todo gato é meio... E você viu que ele veio, olhou o que tá acontecendo e falou, nossa, não me interessa nem um pouco, foi embora. É, cagou pra gente. Tá certo ele, olha. Ele é mais esperto que nossos ouvintes. Apoia-se do Isso Não Podcast. Eu nunca mais vou falar do Apoia-se porque não passa das mesmas pessoas. A gente enganou um número específico de trouxas. E eles esqueceram que eles pagam. Eles vão dar risada disso, vão esquecer 5 minutos depois. Ah, sim. Pra gente começar a falar do tema. E já era. O que acontece se a pessoa não tiver crédito no cartão de crédito, por exemplo? Não é cobrado. E eu recebo um aviso falando que a pessoa não... Já aconteceu? Já. Ah, inadimplentes. Foi meu estagiário. Justificado, mano. A corrida não tava pagando. Coitado. Como é que é o nome dele? Esqueci, Rafael Flanux. Como é que é? Fulanete, o Flanux. Ele era o... Acho que ele não ouve mais, você não é mais patrão dele. Era pra ele ser, tipo, a quarta pessoa do Bastardos Inglórios lá, sabe? Margarete, Fulanete. Buongiorno. Falar em americano fazendo cagada. Enquanto trabalhava, porque hoje eu tava trabalhando com planilha, né? Não tava sendo glorioso o meu trabalho. Eu também trabalhei com planilha. Hoje não. Mas, foi. Acho que é bom um dia, assim, pra dar uma quebrada, sabe? Um dia que você fica só ali naquele mundinho super fechado. Você não tem que lidar com texto, é uma alegria, cara. É verdade, eu não tô reclamando, né? Chega uma hora que cansa você fazer a mesma coisa, vai. Só se ainda mais se você pega uns gibis ruins, né? Umas coisas, materiais ruins. Bom. Ainda mais pra nerd velho que nem a gente, a maioria das coisas que sai é ruim. É ruim. As coisas boas a gente já leu, né? Aí eu tava lá, daí eu coloquei, falei, vou ficar ouvindo alguma coisa. Eu coloquei o canal da Lindsay Ellis do YouTube. Ela é a Nostalgia Chick, a antiga Nostalgia Chick. Ela era famosa na internet. Acredito. E aí ela. Qualquer um é famoso na internet. Mas você lembra do Nostalgia Critic? Nostalgia Critic, você lembra sim? Não. Eu nunca acessei esse cara na minha vida. Não, mas ele era antes do YouTube. Ele tinha um site que era o Dead Guy with the Glasses. Não. Five Second Reviews. Não. Nossa, por que a gente tá falando isso? Não tá muito chato. As pessoas já estão abandonando o barco essa hora. É chato, né? Será quem é mais... Quando você fica pagando de hipster dos memes na internet, das coisas famosas na internet... Não, mas esse é bem chato. Esse é bem velho. Você viu o Rafael Fernandes 2.0. pra quem não sabe, porque a gente tem que contextualizar. Sabe porque tá escutando a gente faz tempo. Ou não, vai que todo podcast é o primeiro podcast de alguém. Se não for, você olha que beleza. Volta, escuta os episódios. Quer ganhar contexto? Aproveita que a gente não é aqui no MDM, que já tá no 340, você não precisa acompanhar um monte de piada interna. Nossa, sim, já pensou se descobriu um negócio? Apesar que teve... sei lá. Bom, aí eu tava vendo, aí ela fez um vídeo que ela faz tipo uns estudos, né? Sobre 11 de setembro. Era interessante, era em duas partes. Em uma delas, ela começou a falar sobre aquele espírito americano exagerado que surgiu depois. America! Exato, que daí ela até comentou dessas coisas. E aí, aí tinha uma música de um cara. Puta, eu preciso procurar, porque não vou colocar. Qual que é o nome? O nome da música é A Message in Red, White and Blue. E é um cara, tipo, de country music, assim, que a música fala, você que pisou na bandeira americana, as nossas botas vão entrar nos seus traseiros e não sei o quê, uma coisa bem americana. Courtesy of the Red, White and Blue. Isso. Tem um sino, assim, né, no vídeo, assim. Tem vários vídeos. Aí tem o vídeo... Tá pedindo muito. Daí tem o vídeo dele tocando no Iraque pras tropas, aquela coisa assim, né. Aí eu fiquei meio fascinado, eu falei, nossa, eu vou atrás disso, né. E aí eu entrei e comecei a pesquisar sobre isso. Puta, daí tinha no vídeo dele, oficial do YouTube, os caras da tropa. Ah, eu sou do segundo brigamento, sei lá, o nome das coisas lá, sou marine, sei lá. E daí os caras, obrigado pelo seu serviço. Como o americano é bobo com isso, né? Ah, eles são extremamente militarizados. É uma lavagem cerebral foda. Não, até tipo na rua os caras... Que é engraçado que é contexto pra eles pra tudo na vida. Que eu lembro de alguma coisa que aconteceu em algum lugar... Tinha dois gringos discutindo o assunto, algum bagulho assim. Eles falam, não, porque se você tá num lugar e rola um bagulho desse no seu país, você vai, tipo, pegar em armas. Tava discutindo uma rebelião que era difícil de ser combatida, porque era uma coisa meio milícia, porque eram pessoas comuns. Sim, sim. Era aquele filme que saiu no Netflix agora com o Buongiorno. O Brad Pitt. Que ele faz Sim, é nosso time. Na época da guerra do Iraque. Do Afeganistão, não lembro. É, alguma dessas... As duas são recentes, na verdade. E ele fala isso, acho que ele usa de exemplo, porque o inimigo é muito parecido com o... Alguém usa essa justificativa. Isso é muito americano, É mano. Muito americano, Chega uns filhos da puta aqui falando, a gente vai atirar a bala no cu do Temer. Fala, fica à vontade, abre a porta. Foda-se. Eu não vou morrer por esse país. Exato. Eu só quero viver nesse país. Eu não devo nada a ele, eu pago meus impostos, sabe? Chega. Exato. Eu concordo. Lê um pedaço da letra traduzindo aí, enquanto você eu pega... Eu não sei se é esse. O nome do cara é... O nome do cantor. Toby Keith? É isso, esse mesmo. Aí, porque eu vou contar. Aí eu comecei a ir atrás. Aonde que esse cara tocou recentemente? Na posse do Trump. É óbvio. Foi um dos que topou aí na posse do Sim, Trump. Sim, o cara com o chapéuzão lá, a camisa dos Estados Unidos, assim, tal, da bandeira. Aposto que é um cara, tipo, deve apoiar os confederados, aquela coisa toda. Meninas americanas e caras americanos, sempre nos levantaremos e salute. Faremos Sempre reconheceremos quando virmos a velha glória voando. Tem um monte de homens mortos. Para que possamos dormir em paz à noite quando baixamos nossas cabeças. Tem um pedaço legal que meu pai serviu no exército. My daddy served in the army. É assim? Ah! meu pai serviu no exército, onde ele perdeu seu olho direito, mas ele hasteou uma bandeira no nosso quintal. Olha que coisa americana. Até o dia que ele morreu. Ele queria que minha mãe, meu irmão, minha irmã e eu crescêssemos e vivêssemos felizes na terra livre. The Land of the Free, a terra dos livres. Mas tem a parte boa do USNA, que ele fala assim, que daí fala da boa da bota. É a parte que me encanta. É lá pra baixo. Não é essa. É essa sim, essa que você leu agora. Aqui, cara. Porra, vê a letra inteira. Tô vendo. De qualquer forma, dane-se, porque daí a gente agora chega no. Que ele fala que a Santa Liberdade chacoalhou o punho. Chacoalha o punho, exato. sim, tem mais, verdade. Eu tô ouvindo a Marceleza. The US of A, because we put a boot in your ass. It's the American way. Eu fiquei fascinado com isso. Caralho, é que saiu muito antes Team America, senão essa música estaria no Team America. Eu acho que essa música... Não, isso é tipo de 2001, isso é da época mesmo, 2002 no máximo. O Team America acho que provavelmente tem a música zoando isso. Porque... America, fuck yeah! É muito bom, cara. Eu gosto do que tem o trailer do Capitão América com essa música. Sim, ele quebrando as paredes. E é mó perfeito, assim. Que daí no final ele para, assim, que o Bucky pega o escudo dele. Aí fica, a música fica... America. Fica tristinho, assim. De 2004 tinha America. Então, é bem a época, né? E essa música deve ser tipo 2002, assim, estourando. Cara, que filme maravilhoso. Se você não assistiu... Tem na Netflix. Assista Teen America, meu. Nossa, assista. É muito bom. É muito bom. É do Trey Parker e do Matt Stone. Matt Stone. Pra quem não sabe, os criadores barra roteiristas de South Park. Exatamente. E qual é o tema de hoje? Estamos no episódio 42, não é mesmo? Aê, nós chegamos naquele lá que todo mundo espera que a gente faça uma coisa. Se o seu olhinho brilhou agora, prepare-se para escutar sobre a morte, a entropia e nada mais. Sobre entropia, não, não vai ter nada disso aí. Talvez o tema a gente nem sabe o que a gente vai falar a respeito. Em vez da vida, do universo e tudo mais. Porque o que é o contrário do universo, né? O universo é aquela coisa de vida e energia. Sim. É entropia, uma vez. É, né? Verdade, é. Então, é isso aí. Vocês esperavam isso aí? Foda-se, porque a gente não... Devia esperar porque tá no título, mas... Né? Só o nome do nosso podcast, que é Isso Não É Um Podcast, ele é uma quebra de paradigma. Então, nós só fazemos isso, entendeu? Olha só como a gente é esperto. Puta que pariu. Chegou o momento da automasturbação. É legal que você fez o gesto de masturbação, só eu vi, assim. Basicamente, a gente só queria, por causa dessa piada, falar sobre o tema. Mas vamos falar sobre a morte... E sobre essas coisas, porque, tipo assim, tem umas coisas que, pensando nisso, eu não sei sua opinião, o que você pensa a respeito. Por exemplo... Vai ser uma entrevista. Não é entrevista, de mas... De frente com o Barone. Por exemplo, você acredita em vida após a morte, Barone ou Fernando? Essas coisas são complicadas, né? Ó, eu vou falar o que eu acredito. Eu vou te falar que eu gostaria que tivesse. Eu não sei se eu consigo... acreditar em nenhuma linha de vida após a morte, assim, sabe? Tipo, não, é assim. Não, é assado, mas eu adoraria, porque se não faz o menor sentido a gente estar vivo, se não tem nada demais, e no final só desliga, eu tô perdendo tempo. É, fazendo qualquer coisa, exatamente, trabalhando, fazendo planilha e gravando fazendo podcast. Fazendo gibi pra esses nerds fedorentos. Que vão colecionar as porra, depois vão morrer, o gibi vai pro sebo, aí os caras vão falar, falar nisso, eu gravei um tempo atrás, saiu agora o vídeo já lá. Já vai com cheio pessoa. De sebo, que são os nerds ceboso. É lógico. E aí eu gravei o vídeo lá com o pessoal de Distopia lá, gravei meses atrás, ele foi ao ar agora, nessa semana. No caso de quem tá ouvindo, é semana passada, né? Sei lá, foda-se. E aí... E fala sobre coleções, tal, como é que era difícil colecionar antigamente, que não tinha o advento da internet e tal. Uhum. Nos comentários tem um moleque, pela foto, assim, com seus 14 anos. Aí ele coloca, eu odeio sebo e aqueles gibi feio. Hashtag falo mesmo. Eu odeio sebo e gibi feio. Porque ele quer o quê? Encadernado da Salvati. É um rato. Esses são os nerds que parecem uns ratos, mano. Que cola nos eventos e fica... Que fica com a mãozinha assim, em cima assim, do peito. Tipo... Eu tenho meio dó desses, assim. Mas, assim... Eu não tenho. Não é porque eu sou superior. Não, porque eles não têm nenhum traquejo social. Inteligência interpessoal, então, zero. Eu não tenho dó, porque... Não tem traquejo social nenhum. Não vá em eventos sociais. Compre online. Eu pensei que ele ia falar, compre um like. Tipo um site. Que nem aqueles negócios que compre tem no... online, velho, porra. Ó, vira e mexe, eu ganho como seguidor no Instagram, um perfil que é tipo, ganhe 50 mil seguidores, né? Assim. Eu já pensei em fazer um dia só pra ver, tipo assim, se vai e volta, sabe? Mas é óbvio que eu não vou pagar. Se não, fosse... são robôs, então tipo, vai ficar lá pra sempre, mas foda-se. Não, mas aí o que vale, gente, é o engajamento. As fazendas de like? Sim, é tipo na Indonésia, na Índia, os caras ficam lá. Os botãozinhos batendo assim, ó. Nossa, é muito estranho. É tipo umas fábricas gigantes que ficam os negocinhos clicando lá. No celular. Nos celulares. É muito, muito louco. E, bom, então, a minha ideia... Voltando à pergunta que eu não terminei, gente. Você ainda vai elaborar. Que é pra variar, Thiago Zapnitic me corta nas coisas. Por que eu falei do... Nossa, meu. Totalmente fora de lugar. Vai falando que eu preciso voltar, vai. É que é um tipo de morte você ter que lidar com esse tipo de pessoa, se você for para pensar. A vida é feita de mortes. Pequenas mortes. Pequenas mortes. Mas, ao mesmo tempo, Thiaguinho... Eu vejo umas coisas esquisitas que querem dizer ou que existe alguma coisa após a morte ou que eu sou completamente fudido da cabeça. Nossa, eu acho que tá no meio dos dois. Tá perfeito, é uma linha tênue, assim como a genialidade e a loucura. É verdade. É uma linha muito tênue. Mas aí a linha com o que eu penso. essa coisa que você falou. O que, que são, são eventos paranormais? Nossa, paramornais. Para-hormonais. Quando você chega na puberdade, acontece uma coisa estranha com o seu corpo, você começa a ver coisas estranhas. É nada, é o evento para-bornais, que era que nem o, aquele desfile que tinha no Paineiras do Morumbi. Exato, que era de... Quem é mais velho lembra dos desfiles de fantasia no Paineiras do Morumbi, do Clóvis Bornai. Eu adorava, assistia, pô. Que tinha uns caras que nós fantasia que era um bolo, assim. Sim, era legal. Era mó da hora. Passava na TV Manchete. É, porque eu acredito em energia, certo? Você é uma vibe meio Arthur C. Clarke de pós-vida, exato. Assim. Então, tipo, na verdade, a isso... Sua mente é uma coisa tão foda que ela sobrevive à sua casca de células. Eu acho que talvez não consciente, mas energeticamente ela sobrevive. Porque, tipo assim, como diria Bickman, tudo vai para algum lugar. Então, tipo assim, nós perdemos a vida aqui, mas, tipo assim, algo energético é levado para mas o cosmo. Mas aí, tipo, vira, sei lá, adubo de energia, né? É, exato. Você se torna parte de um todo. Ou seja, não existe vida pós-morte. Não, esse é o ponto. Não, exato, exato. Não é uma vida em si. Não é vida. Não é vida. Você se torna parte do... Como no Rick and Morty tem aquela mega mente, unimente, que é tipo um planeta todo, vira tipo aquilo. Ah, mas é... Não é tipo aquilo. Sim, porque aquilo vira parte de um todo. Entendeu? Não é assim a origem daquilo. Aquilo é um planeta que é uma mente só. Seu corpo vira adubo de corpo e sua mente vira adubo de mente. Tipo, no final você somou. Aí todas as consciências se juntam assim. Ah, a perspectiva é meio triste pra vida, hein? É, porque imagina que nisso. Eu vou energeticamente, tá ainda flutuando, beleza, daí o que vem? Ô, Thiago, beleza, beleza. Eu vou juntar energeticamente com Ayrton Marinho. Mas você tem consciência, é isso que você acredita? Sua consciência sobra até se juntar numa caçaroca que... de consciência? Exato, eu acho que é um tipo... Um dadinho gigante, você pega um saco inteiro de dadinho e faz um cebão. Não, dadinho não, sabe como é que eu fazia isso aí? Eu comprava bolachas recheadas, bolachas porque são... inteiro de uma vez. Exato, eu ia cortando com a faquinha e colocando do lado. Entendi. Ia comendo as bolachas com leite. No final eu enrolava, virava um brigadeirão, assim, aí eu comia. Então é basicamente isso que acontece quando você energia. Você vira um brigadeirão. Brigadeirão. A gente vira um brigadeiro gigantesco. Que fica falando, peido! Não, porque, tipo assim, essa coisa de energia, isso explicaria muita coisa de atividades paranormais que às vezes tem. Explica muita coisa, sim. Porque a energia, ela gera alguma coisa. Então pode mexer alguma coisa. Você tem todo o ponto de vista, de visão de mundo, de magia. Magia é manipulação de energia. Sim, sim. De mentalidade, de como se tudo no mundo, tudo no universo fosse uma criação mental e mantida por isso. Então você conseguiria manipular isso, lá, lá, lá. Um dia a gente chama o Alessio pra ficar falando disso meia hora, a gente vai tomar uma cerveja. Nossa, sim. E ele fica aqui gravando. O que é isso? É o seguinte, a magia do caos é assim, ó. Você pegar IBM, você vai lá e IBM. Vai fazer os banimentos. É, não, mas essa questão tipo de magia do caos, não sei o que, se você for ver, é basicamente meio que alinha com exatamente o que eu penso, porque a energia é manipulável, blá, blá, blá. Sim. Se você sabe usar as coisas. Assim, eu não sei, porque tipo assim, céu e inferno não existe, ponto. Isso é ridículo. Porém, pode existir uma questão... Existe e é a maior zoeira do Nossa, universo. Já pensou, existe e vou muito me fuder? Todo mundo se fode e Deus tá dando risada. Vocês se fuderam, vocês não acreditam em mim, essas trouxas. Já pensou que legal se fosse, tipo assim, o contrário? Todo mundo que fosse muito com fé e tal, assim, Deus falasse, aê, trouxão, não viveu. Você acha que eu dei sua genitália pra quê? Pra você zoar lá na galera, pô. Passa aí isso aí até na parede, filhão. Ah, não, eu fiquei virgem porque eu queria casar virgem. Porque é trouxa, casamento não é pra mim, né? O negócio é orgia. Você vai ver aqui pro céu, ó. Caiu a piroca, virou anjo. Vai cá, eu vou abrir a cortina pra você ver como é que é o céu aqui, ó. É aqui, ó, casa de swing aqui, ó. Eu nunca fui, nem tenho vontade de ir em casa de swing, mas eu tenho curiosidade de uma coisa. O cheiro. Não, é verdade. Será que tem... É tipo balada que tem cheiro constante de suor e cerveja seca. Isso, aquela coisa. Porque eu imagino que tenha cheiro de cândido. Sobre vida pós-morte. Você tem medo da morte? Conforme eu vou ficando mais velho, vai aumentando o medo da morte, começando a virar um medinho, sabe? Eu acho que a gente começa a ficar mais consciente da nossa mortalidade. É, exatamente. E daí, tipo, porra... Vai acontecer, você começa a pensar que vai acontecer, que quando você é mais jovem, você nem cogita o assunto. Não, imagina. E quando você cogita, é assim, eu vou morrer aos 30. Vou beber pra caralho, meu fígado vai sair pelo meu cu. Eu vou morrer. Aí começou legal. Aí todo mundo, ai, Thiago, você é muito legal. Ai, você é muito fodão, né? Nossa, quero muito ficar com você. Eu odeio Deus. Aí o Thiago é legal pra caralho. Daí todo mundo assim, o maior ídolo da minha geração. Porque aí você só fala da boca pra fora, né? Você não tá pensando sobre o assunto. Não, você nem pensa. Você só acha que é uma piada divertida pra falar naquele momento. Eu acho que o medo da morte vem forte quando você tá perto de morrer. Sim. Se você tem aviso prévio, sabe? Tipo, você tem uma doença. Se bem que não, né? Tem gente que tem medo. Mesmo. Sim, mas assim, pra todo mundo, se você não tem medo. Ah, sim, sim, sim. Se você tem só um receio, ou não tem nada. É. Na hora que você tiver pra morrer, se não for súbito, uhum. Você vai ficar com medo. Obviamente você vai ficar com medo, mano. É, verdade. Ué, se não tiver, tem algo muito errado com você. Tem, sim. Nossa, que tá calor, cacete, tá, viu? Tá quente. Olha, não sei, desse calor. Tô morrendo de calor. Engraçado que tudo é morte, né? Tô morrendo de fome, tô morrendo de frio, tô morrendo de calor. É, se você parar pra pensar na taxa de mortalidade da humanidade até, sei lá, 90 anos atrás, até 50 anos atrás... Isso que eu ia falar, mas... Era um bagulho assustador, velho. Você não sabia se as pessoas iam ficar vivas o suficiente. É que a gente vive num esquema que, tipo, é comum as pessoas durarem mais agora. Não era assim. Não, é. E você pensa bem, tipo, nós passamos décadas... Todo mundo morria de tudo. Morria de calor, morria de susto, morria de bater o dedo, morria de unha cravada. O velho oeste devia ser foda, né? O cara tava andando assim, de repente cai um cavalo de cima de um penhasco. Morria de não fazer porra nenhuma. É. Simplesmente morria. A única coisa decente daquele filme... Um milhão de formas de morrer... Não, é um milhão de maneiras de pegar na pistola. Sim, que é A Million Ways to Die in the West no original. Sim, que até é um nome divertido em inglês. É a melhor parte quando ele comenta da periculosidade de viver no Velho Oeste. É. Que dura 2 minutos a cena e é, assim, é boa. É, daí cai um bloco de gelo. O cara morre do nada. Tipo, tem um negócio assim que o cara, tipo, o cara toma um tiro, daí o cara levanta, tô bem, daí explode o negócio atrás dele, uma coisa assim. Mas esse filme é péssimo, ele não tem uma piada. É horrível. Você acha que o McFarlane é um cara cansadinho, né? A gente tava discutindo antes de começar a gravada do tétano, né? Sim, sim. Você tava falando que o sintoma avançado de tétano era qualquer tipo de estímulo fazer o seu sistema nervoso reagir de um jeito extremo, sua coluna curvava fazendo um U. É, exato. E aí vem a origem da possessão demoníaca. Exatamente. Ó, isso aí, ó. Eu quero ser reconhecido por essa minha teoria. Mas, assim, ó, olha o nível que chegavam doenças. Não, bobas. E você pensa que, olha, tipo... Olha como mexia com você. Sífilis te deixava cego e louco. Louco. Babando. Tem um monte de figura histórica desses, assim, tipo... Eu não caiu sei... o nariz da galera com sífilis. com sífilis, um monte desses caras, tipo Júlio César. Não, Júlio César no caso não, mas esses caras todos tinham sífilis, assim. Tem uns mafiosos, assim, raiva. Tipo... Pablo Escobar não, mas esses caras mafiosos, assim. Tem um mafioso famoso que ele enlouqueceu por causa da sífilis. Que até vai ter o filme agora, se não me engano, é Tom Hardy. Que é qualquer mafioso agora é Tom Hardy. Sim. Né? E... Mas... Sífilis! Então, daí, tipo, nós vivemos décadas de um constante medo de morte. Nós não, porque nós éramos pequenos, no caso. Que era a Guerra Fria. Que era uma constante ameaça. Que não era só morte, de fim do mundo. Obliteração da nossa humana. Exato. Era muito além da morte. É, era, meu, outro nível. O muro caiu, eu tinha... Quando caiu o muro? 89. 9? 89. Eu tinha 3 anos. Eu tinha 6 e eu lembro de ver na televisão, hein? Eu só lembro das reprises. Sempre aquela mesma imagem do repórter da Globo. Os caras com a barreta e tal. E aí o pessoal vai lá... Eu lembro quando aquele trato feito. Nossa, eu fiz uma tangente enorme na minha mente, mas eu vou seguir. Pedaço do muro de Berlim. A pessoa foi vender no trato feito. Ah, um pedaço do muro de Berlim. Aí o cara falou, mas o muro tá lá ainda. Tem um monte de teco do muro. Você pode ir lá pegar. Não é nada de raro isso daí. Foi só na época que a galera fez um away, né? É. E aí eu lembro de ter visto naquele Discovery Home and Health. umas pessoas que são... Que elas têm atração sexual por objetos. Ah. E aí tinha a mulher que era apaixonada pelo muro de Berlim. Então ela comprou uma casa próxima. Ela era americana, se não me engano, e ela. Posso estar errado. E aí ela comprou uma casa próxima do muro pra ir quê? Pra ficar se esfregando no muro. Não é mentira. E ela ficava se esfregando e beijando o muro, se lambendo o muro. Caralho. A Torre Eiffel também. A Torre Eiffel era legal que a mulher tinha várias miniaturas, né? E é legal, porque, tipo assim, se você for ver, é fálico, né? Então será que. essa sua cara aí é... Mas assim, aí tinha o cara do carro, o cara lambendo o carro, assim, Olha, ainda bem que não tem essas taras, porque imagina que chato você lamber um muro, mó sujo. Ah, mas a pessoa curte. Mas e a sujeirinha, será que... Ah, deve fazer parte do rolê todo, ó. É verdade. Todos somos pervertidos. Eu tô alinhando com as conversas que a gente teve no vindo pra cá, né? Só o David Fincher que falou, pra quem não sabe. Bom, mas é... Então, eu não tenho medo da morte, mas eu gostaria de poder viver o suficiente pra poder fazer... poder pensar que minha vida valeu a pena, entendeu? É, então, isso nunca vai chegar. Eu não tô tão longe disso. Se você fosse americano, lutasse numa guerra... Aí sim, é. Porque você aí tava falando, ouvindo essa sem música, uma perna, sem tá. um braço, na sua varanda, falando, valeu a pena. Bebendo uma Bud Light. Assim. É, daí os caras passariam assim, ó, obrigado pelo seu serviço. Obrigado pelo seu serviço. Isso é muito louco, né? Porque os caras... Isso é bem antigo, esse espírito de dar às pessoas... Essa a glória da morte do guerreiro. Isso, Japão feudal, até antes já tinha, né? Essas coisas assim. Meu, não! Vou morrer pelo imperador. Vamos, então, que entra no que a gente falou antes. Não, né? Você tá falando toda hora o agradecer o seu serviço, automático, assim. É. Eu tô vendo a temporada mais recente do BoJack Horseman. Sem spoiler. É, que é, tem um episódio que eles abordam os tiroteios em massa. Sério? Sério. Eu ia falar que é atual, mas isso acontece tão corriqueiramente nos Estados Unidos que é foda. E aí, toda hora acontece um tiroteio. Acontece vários durante o episódio. Tipo, é banal, assim. Aquela pessoa virou a esquina, tropeçou, tiroteio em massa. Aí, toda hora que eles vão falar de tiroteio em massa, como tá afetando uma coisa que eles estão fazendo, que é o arco da Princess Caroline lá. Uhum. Ela é gatinha, gata, né? Que é a gente. Pra quem não sabe, que não assiste, é uma gata realmente, assim, né? E o nome dela é Princess alguma coisa, né? E aí, toda hora que eles vão falar do mass shooting, eles falam, tipo, ah, mas isso aí vocês vão que lá, mas... Our hearts and minds. Eles ficam, hearts and minds, hearts and minds, hearts and minds. É, porque é bem coisa de americano isso aí também, né? E vira qualquer coisa, né? Que acontece o tempo todo. É. Sobre 11 de setembro... Lembra que, tipo, teve um monte de censura? Hearts and Minds. Hearts and Minds. É, teve um monte de censura depois, né? Tipo, aquela música... Let the bodies hit the floor. Let the bodies... Que, tipo, deixa os... Set the flow, let the bodies hit the floor. Tipo, era legal que era essa época dessas bandas de new metal que tinha essas músicas assim, né? E essa música é completamente estúpida. É. Que depois, antes de chegar na época, tipo... One, nothing's wrong with me. Two, nothing's wrong with me. É isso! Como é o nome dessa banda? Vamos ver se você sabe. Ai, caralho, eu sei. É... Eu não lembro, eu esqueci. Eu sabia. E olha que eu gostava até de uns new metalzinho, mas não esses assim. Essa música é a música tema do Navio Fantasma, lembra desse filme? Nossa, esse é um clássico da era DVD de locadoras, pô. Você sempre ia na locadora, tinha o Navio Fantasma lá. É legal até esse filme aí. É... Coloca aí, vamos ver. Eu não... Drowning Pool, caralho! Pool. Eu tava com gangrena gasosa na cabeça, eu não tava longe. Tipo, é o equivalente de gangrena gasosa dos Estados Unidos. Sabe? Lembra? Faça associações estranhas na cabeça. É, bom. Lembra daquela? Lembro? É o Disturbed. É. E começou a música. É essa época do New Metal. Isso era a morte do rock. E, nossa, o que eu tava falando? Ah, então, daí teve um monte de censura bizarra. Daí, tipo, teve os filmes mudaram. Foram cancelados. Teve um filme de Jack Chan que foi cancelado, que era ele lutando contra terroristas nas Torres Gêmeas. É, tipo, um Duro de Matar do Jack Chan nas Torres Gêmeas. É, que ele era, tipo, limpador de vidraça, sabe? Olha que legal. Um bagulho assim. Nossa, provavelmente tinha ele penduradão lá. É. Tá. O Friends tinha um episódio lá do aeroporto que o Chandler faz uma piada com bomba, aí eles mudaram a cena. Tem um monte de coisa, assim. E, tipo assim, é legal. Entra no tema, porque foi o americano se sentiu vulnerável, né? Se sentiu a mortalidade, né? Porque eles tinham... Eles perceberam que eles ficavam se matando o tempo todo e foda-se. E lá dentro não tem problema. Não. Só que daí veio de fora. Você não pisa na minha bandeira, não. No Texas? Ah, tudo bem. No Texas eles se atiram nos outros. Tudo bem. Mas é verdade isso aí, né? Isso acontece, certo, né? Porque... Texano é tipo Curitiba, o Paraná de lá. É tipo, tudo bem. Tinha que ser lá. Sabe o que aconteceu? Eles falam Vinas. Rússia brasileira. A Rússia brasileira. Não, mas daí tem essa questão, porque daí, tipo, tudo quando você fica consciente da sua mortalidade é quando você despiroca. Que é tipo um negócio meio True Detective e a lei do pessimismo do Schopenhauer, essas coisas. Você passou tanto tempo sem ficar com medo disso, é. E ele vem todo de uma vez. Todo de uma vez. E você enlouquece. Então, daí você se torna meio... Ou você vira um niilista louco, porque tipo, você fala, nada importa, tudo vai acabar de qualquer jeito, foda-se. Ou você vira um loucão que fala, eu vou agora combater todo o mal do mundo, não sei o quê. Eu vou virar um herói da nação e tal. Fica nisso, né? Deixa eu tentar imitar o... Eu falei do True Detective, eu vou tentar imitar o... Nossa, não! All right. Nossa, peraí. Não! Cause time is a flat line. Oh, ficou bom. Ficou bom, vai. Ficou, ó. Uma bosta. Ficou animal. All right. Cause time is a flat line. Eu prefiro imitar o Tom Hardy, que é mais fácil. Ah, mas ele fazendo bem. Eu quero ver se é ele... só falar assim. Ele fala desse jeito em todo filme. Pra mim parece um apresentador do Polishop. Então... Isso. O quantas coisas são legais no Polishop, né? Oh, vamos fazer aqui. O Polishop, por favor, nos patrocine. Mas a gente não quer dinheiro. Dê produtos. Eu quero aquela escova que fica girando no cabelo. Quero a panela louca de pedra lá. Sim, aquela lá que não gruda nada. Porra, é um barão aquela panela, velho. Mas também não gruda nada. Você vai economizar em óleo. E o air fryer. Air fryer é foda. Air fryer é fazer pão de queijo. É que batata frita não vai fazer aquela porra, não. Ah, não. Mas você sabe que isso aí dá câncer, dizem, né? Tudo dá câncer, cara. Dá câncer. Que mexe na estrutura iônica. Falar dá câncer. Se for quanto eu falo, talvez dê, porque olha, não para de falar. Mentira, eu fico quieto o dia inteiro lá na Panini. Na Panini você fala mais que eu. Pra morrer, basta estar vivo. É verdade. Aí não, né? Daí, tipo, tá morto, os caras vão lá dar um tiro nele, assim. Pode acontecer. Ai, ai. Você teve uma época de fascinação pela morte? Quando não, moleque? Não, eu não era viciado em Faces da Morte, né? Essas coisas. Eu vi uma vez o Faces da Morte, porque tinha aquela coisa, a mística em torno do Faces da Morte. Era, né? O viral da época. Nossa, era super pesado. Pessoas que são muito novas, vocês têm que entender que isso era uma época que não existia meios de comunicação em massa além da TV. Sim. Então você não tinha acesso a opiniões diferentes das coisas. É. Tá, então, você acreditava que tudo que você via era verdade. Tá? Tava na TV, era verdade. Era assim, quando a pessoa virava e falava, não, porque alguém me disse que não sei o que lá, porque o primo trabalha não sei aonde, você acreditava. Você acreditava. Você não tinha outra opção. Sempre todo mundo tinha, meu tio trabalha na Globo. E tipo assim, daí você não tinha como saber se era verdade. É. Será que hoje em dia é possível, por exemplo, espalhar rumor? Por exemplo, vai ter um filme tal dos Power Rangers contra os Vingadores. Porque a molecada só pegar alguns... Não tem mais como fazer isso. Na nossa época, qualquer coisa que você falasse virava um rumor, né? Até uns 10 anos atrás, até rolava. Começo da internet, proto-internet. Porque você não tinha na mão ali pra pegar um 3Gzão. Era mais difícil de verificar. Também a informação não era rebatida tão rápido. Mas nessa época, eu lembro que eu vi Faces da Morte porque meu tio tinha locadora. Ah, tá. E aí eu fiz aquele esquema de trocar as fitas. Ah, você colocou na cara. Era curioso. Sempre que eu tentava pegar um pornô, ele sabia de alguma maneira, que era a minha cara, e ele abria todas as caixas. Você acha? Esse dia ele não abriu. Você devia ficar com a mãozinha. Meu Deus. Eu achava que tava sendo mó ligeirão, né? Mas nesse dia ele não mexeu na caixa. Você não tinha vergonha de entrar, porque a parte do pornô... Nossa, era escondidinha, lá no canto. Aí, tipo assim, você ficava olhando assim. No caso, era seu tio, era pior. Pra mim, eu não. Aí eu olhava pro lado. Era muito opressor, não via ninguém. Mano. Aí eu entrava. Aí vinha a moça. Querido, não pode entrar aí. Que tinha uma câmera, né? Você tava lá de bobeira. Mas eu ficava olhando assim, olha, porque provavelmente quanto sexo. Roubavam mais fitas dali, entendeu? Mas eu não queria roubar, eu só queria ver uns negócios. Sim, porque você era moleque, você roubava. Mas era muito opressor, né? Tipo, para adultos mesmo. Tinha umas que tinha uma cortina. Sim. Que na verdade seria o certo, né? Porque às vezes você tá com a sua mãe na locadora, de repente você vira assim, pam, pam, pinto. Um monte de pinto. Aí tinha os nomes, né? Matrix. Tio Foda Nostra, eu lembro. Eduardo e Mãos e Pênis. Foda Nostra, velho! Eduardo Mãos e Pênis já... Era um clássico. Tinha o Família Adams, né? Que é ótimo, porque tem aquela cena do Eduardo Mãos e Tesoura, quando ele conhece a Winona Ryder. Sim, sim. Que ele fica todo empolgado, ele fura o colchão. Colchão de água, começa a vazar e tal. No Eduardo Mãos de Pinto, ele começa a ficar gozando, né? É bizarro, meu. Esse é um dos clássicos do pornô da época de locadora. Tinha obviamente, tinha o Sex Man. Mas a gente tava falando de Faces da Morte. Ah, é. Não, então, daí eu tive essa época. Eu tive a época de ficar entrando no site assustador.com. Ah, não tinha YouTube, essas coisas. Daí tinha uns videozinhos que demorava 8 horas pra carregar. Lembra do Estronho? Estronho era pior, porque Estronho... Estronho e Esquésito. É, Estronho... Era umas fotos, era umas fotos. A gente não, que morreu mesmo. Não. É, e ali não era... Por exemplo, o Assustador era ligado à morte. O Estronho tinha coisas ligadas a bizarrices sexuais, coisas assim, desvios sexuais e tal. Então tinha uns negócios, tipo assim, a pessoa comendo merda, essas coisas assim. Tinha muito. Eu lembro que um dia eu tava comendo hambúrguer, tava vendo um cara com a... Puta que pariu. Tinha tipo... Ainda bem que você me cortou. Lembra do Obedece Ela Morsa, essas coisas que tinha no YouTube? Sim. Era isso, sem filtro. É. Porque aquilo é um travesti que teve febre tifoide. Ou pólio, não é? Pólio. É. Obedece Ela Morsa. É isso. Tipo, já é bem errado. Sim, claro. Aquela exploração ali. Não, toda... Isso era muito pior. Porque era internet sem limites. Sim. Tudo que foi pra Deep Web depois, quando a internet popularizou, era a flor da pele, assim. Sim, ó. Se tropeçar, você caia no site daqueles. E aí tinha, né? Tipo, eu lembro do Assustador que era uma cruz, assim, escrito: você é maior de 18. Aí você clica. Eu era, na época. Acho. E aí, porque chegou tarde. Eu era velho quando a internet existiu, de verdade, pra uso próprio, assim. Ah, eu não tinha 18 ainda. Eu acho que eu comecei. Eu já tava no segundo ano da faculdade, cara. Eu lembro de mexer na internet no colégio. Eu não lembro o timeline das coisas, mas eu lembro de... Ah, eu tinha 18 sim, porque eu estava fazendo curso de sistemas de telecomunicações nessa época que eu ganhei do governo. Eu tenho um currículo mó grande, assim. Se eu fosse fazer mesmo o que eu já fiz, porra... Então, fazer, assim, um currículo, no caso. E eu tava fazendo... Eu a rua sem olhar. Alta extremidade aí. Aí eu entrava lá... Não, eu tinha 18 anos. 17 pra 18, é. 17, não, tinha 17. Então eu entrava lá, puta, você é maior. Daí você via lá, homens, pula de prédio. Daí tinha o vídeo lá, pum, o cara caindo. Você, nessa época de fascina pela morte, já fez algo estúpido para, tipo, desafiar a morte? Ah, não, eu sou assim quando bebo. Testar se você ia morrer mesmo. Não. Ah, vou subir aqui, ó, na ladeira, no bagulho alto, vou ficar na borda. Eu fazia isso e filmava, né? Porque a minha intenção era, tipo, ser tipo um Jackass, né? Eu já fiz isso. Eu tenho várias, existem filmagens. Mas foi antes ou depois do seu rolê? Foi nessa época? Foi nessa época. E antes do Jackass. Porque, tipo, não tô falando que eu inventei o Jackass. O Jackass já tava velho, né? Não, o Jackass veio, eu tinha meus 19, 20 anos já. Já. Mas eu comecei a filmar com os amigos essas besteiras, mas assim, não era pra ficar famoso. Eu gostava de fazer besteira, porque eu era idiota, mas assim, não era... Se você vai arriscar morrer, é bom ter um registro, né? É, a pior coisa que eu já fiz... Da façanha que você vai conseguir. É verdade. Não, sabe o que é engraçado? Nessa época, eu me lembro muito bem... Eu tava pensando sobre isso esses dias, inclusive. Na hora do almoço. Você tem uma fase da adolescência que tem um monte de amigos seu ou amigas que falam assim: ah, eu quero ser legista. Sim, sim. Essas coisas. Sempre tem. Ou eu quero ser investigador forense. Uhum. Vai trabalhar com essa porra pra você ver. Nossa, velho. Eu trabalhei, ó, 16 anos na área da saúde. E eu trabalhei em lugares que não são tão pesados. Eu conheci a gente que trabalhava em resgate. Tá pesado mesmo, né? O negócio. O tema. A gente tá indo bem, né? Ué. Eu quero colocar o... Será que existe o Assustador ainda? Não sei. Aí não tenho coragem, vai explodir meu computador. Daí que ele devia ter vírus pra caralho, né? Tem um blogspot aqui que acho que não era, ele era... Não, era .com, é assustador.com. Ou assustador.com.br. Aê, ainda existe aí, rapá. Eu não tenho mais... Não, é um blog. Mas ele era um blog. Não, ele foi pro saco. Não é mais a mesma coisa. O Estronho eu sei que não tem mesmo na época. O Estronho sumiu. Ele sumiu faz tempo. Sumiu, assim, pouquíssimo tempo. Eu ainda acessava e tal. É que virou. Estronho agora é uma editora, né? Tem editora do Estronho. É verdade. Nossa, é verdade. Será que esses caras são ligados de alguma forma? Duvido. Também duvido. E aí. Mas essas pessoas que falam. Tem um selo que é página 42, olha só. Mas aí, assim, pra quem não conhece essas áreas, olha, a gente que trabalhava em resgate, não sei o que, pegar corpo de gente que teve aqueles engavetamento da pessoa mutilada, essas coisas, então não é legal, assim, né? Adolescente não tem que falar essas coisas, né? Lidar com a morte é um talento, porque ao trabalhar na área de saúde... Você precisa se desligar de uma maneira, assim, real. Se você ficar muito ligado, ainda mais quando o meu último emprego era numa clínica, e os pacientes eram... Não era que nem no hospital que tinha uma rotatividade. Era a mesma pessoa. Era a mesma pessoa. Então você via lá, o paciente estava lá há um ano. Se você pegasse algum, desenvolvesse algum apego que não a empatia, você se fudia. Se você pegasse carinho, essas coisas, porque eles vêm, conversam, são velhinhos ou são pessoas em situação de doença e tal. E tipo assim, morre. E acaba morrendo. Chances maiores de morte prematura. É, exato, só que você precisa desconectar as coisas. Você fala, isso é meu trabalho, eu não posso me... Senão você enlouquece. Sim. Você vai ver um monte de gente morrendo na sua frente. E morre pra cacete, né? Eu tenho histórias, olha... Hoje eu tava comentando com você no almoço. Não, real é real demais. É, real demais, é. Mas assim, você que fala que... Você que é adolescente fala que vai ser legista, 99% de certeza que você não vai ser, porque você não aguentaria o tranco. Mas tem gente que vai. Vai. Tem gente que vai. Tem gente que se fascina com a mortalidade, não some nunca. Não, né? Some nunca. E daí vira uma profissão, aí ok. Virou profissão, ok. Eu não tenho essa... Você tem um livro do Aziz Ansari? Sim. Romance Moderno. É bom? Não li. Não sei, é Lu que leu. Ele escreve bem, porque eu gosto do... Eu acho legal que, tipo, realmente eu saí completamente do tema, porque eu li o nome dele. Você está falhando na última parte do tema, do título do podcast, que é E Nada Mais. E Nada Mais, porque nada importa. Mas você ficou fazendo várias tangentes. Então... É. Você jogou fora o título, o amor que eu te dei. Né? É isso aí, né? Não, né, gente? Eu tô feliz que acabou o tema já? Deixa eu ver aqui o tempo. Não sei, pode ter acabado. Pode ter acabado, porque eu queria falar. Eu fico feliz que a gente não citou ainda o nome do autor daquele livro que o 42 representaria alguma coisa. Oh, no episódio 50, vamos fazer. 42 é a propriedade desse autor, a gente nem precisa falar. É verdade. É, vamos fazer no episódio 50, 50 alguma coisa? Mas assim, sem preparo. A gente chega e fala assim. Ah, 50, sei lá. Sabe que tem um canal do YouTube que é o 5 alguma coisa, né? Ah, sim, mas o nosso é 50 alguma coisa. A gente vai fazer 55 alguma coisa. A gente vai pegar os 50 piores episódios do... trinchar. Vai ter 14 horas esse... Ah, mas eu quero fazer alguma coisa do 50. Vamos fazer 50 temas. 50 temas. Vou fazer 51. Do que 51? Ah, sabe o que eu odeio? Sabe o que eu odeio? 69, vamos falar de sexo. Todo podcast que já existiu. É, não, no 69 a gente pula. Pra não correr esse risco. É, no episódio 50, vamos fazer 50 temas. Sabe o que eu odeio? As questões de idade. Porque, por exemplo, eu já pulei pra sabe o que eu odeio dentro do tema do anterior. Depois acho... Ó. Tem aí, vai. É, eu odeio. Vamos comprar uma percussão pra colocar aqui? Ó, tipo, fazer aquele. Não. Você nunca mais vai falar, você vai ficar. Bater os bagulhos. Você vai fazer isso, você vai ser tipo o Jô Soares na abertura do programa. Nossa, assim. Imagina o cara que chegou um dia pro Jô Soares e falou: Jô Soares, você toca muito bem bongô. Um bongôzinho aqui, ó. E era um bongô que era do tamanho de dois danoninhos, né? Ele tu colocava no meio do copo e ficava pique, pique, pique, pique, com os dois dedos, assim, né? Imagina o diretor falando: acho que vai te dar uma coisa pra fazer na abertura do programa, quando entra o quarteto e tal. Ah, toma um bongô. Sabe o que é isso? É quando você desenvolve o poder demais. Aí foi o primeiro episódio, o cara ficou: eu criei um monstro. Na verdade, assim, era legal o programa do Jô Soares, antigamente. No SBT era legal quando era Jô Soares 11h30. É, você e o Jô compartilham o mesmo problema. De interromper as pessoas. Vocês falam mais do que qualquer outra pessoa que está no programa. É, porque nós somos muito cultos. Porque eu tô pensando, o Jô Soares era legal ou não? Porque, tipo, era legal assistir o programa... Tinha entrevistas legais, você pedia muito do convidado. E de como ele abordava. Ele era bom para escolher sobre o que falar com as pessoas. Porque ele conhecia bem todo mundo que ia lá, praticamente. Assim, ah, sim. Boa parte. Então ele... Ou ele se preparava bem, né? Fugir bem do óbvio, sabe? Ele era um bom jornalista, o Jô Soares. É porque ele parte... Ele era jornalista, né? E ele partia primeiro, do humor. Humorista. Isso. É. Então, tipo assim, a junção das duas coisas funciona muito bem. O que não é o caso do rapaz que a gente falou no último episódio, que é o exato oposto disso. Mas é que ele tinha esse problema realmente de interromper o entrevistado. E às vezes a pessoa era fascinante. Que às vezes vinha alguma pessoa com uma... Deixa eu falar. É. Mas pelo menos ele não era chato igual um Faustão da vida. Nossa, que não acrescenta nada. Bicho. Ô, louco, bicho. Ô, louco. Todo mundo é uma grande figura humana, viu? O que que foi? Meu, esses dias, você não foi o... Quem foi que falou? Foi o Eric, sei lá. Alguém falou alguma coisa? Ah, crossfit É quando pegaram a Olimpíada dos Faustão e começaram a cobrar. É, sim, foi o Eric. Pra mim foi a maior definição genial. Você que faz crossfit, nada mais é do que a Olimpíada dos Faustão. Você tá pagando pra fazer. Oh, se fosse igual a Olimpíada do Faustão, eu faria, eu pagaria, muito, mano. E tinha que ter se um cara... a ponte do Rio que cai, velho. Nossa, eu pagava uma grana pra fazer aquilo. Todo dia. Eu faria muito. Imagina o cara tirando as bolas e eu correndo. Na... Muito louco. Mano. Era legal demais. O que mais que era legal das Olimpíadas? Tinha... Eu só lembro da ponte. Não, tinha aquele que era tipo um videogame, que a pessoa tinha que pular no negócio, daí girava. Era um circuitozão gigante. Circuito. Era bem legal isso aí também. É aquele mudava bastante. Tinha aquele que a pessoa tinha que correr, que ia caindo umas bolas. Tinha o da bola gigante. Da bola gigante, que você tinha que ficar correndo numa desse... Tipo Indiana Jones. É, era legal, né, meu? Ou é gente que não tinha nada de opção? Não, tinha nada de opção. Se assistisse a Netflix, não é? Eu gostava da ponte do Rio que cai, que sempre a galera ia lá e gritava alguma coisa nesse dia, né? Ah, é. Só que a captação de áudio era uma aposta. É. Então era uma pessoa com capacete torto, que a gente tava enxergando direito. Às vezes você ouvia uns assim, Osasco! Parecia tipo aquela parte musical do Jovem Frankenstein. Que é o Putting on the Ritz, que eles fazem. Aí o refrão é do Frankenstein, né? Era isso. É. Mas eu gostava disso aí. E tinha uns que caíam bem na frente, assim, já. Cubatão! O Chorão perdeu a oportunidade, cara. Será que o Chorão não foi? O skate, capacete, Santos! Sai correndo, porra. Pô, se tiver de novo, eu vou me inscrever. Eu prometo. Nunca mais, vai ter. Era mó grana fazer aquilo, velho. Nossa, era o maior cenário, era mó grande, é verdade. Hoje, mas tem um programa que é meio que só isso, né, dos Estados Unidos ainda, que é o Ninja Warrior lá. Não, lá tem o American Gladiators, que tem, tipo, American tem eu adorava quando era pequeno. Passava, tipo, na Manchete. Assim. Mas é um bagulho tenso. É, mas a Netflix lançou aquele lá que é do Stallone, eu não esqueci o nome. Stallone? Stallone, e aqui no Brasil é o seu clone, Rafinha Bastos. Quer dizer, você é clone dele porque você é mais novo. É, Iron Man, sei lá qual que era o nome do negócio. Apple! Que é tipo o American Gladiators. É outra empresa. É outra empresa, Apple. É. Eu não sei, eu tentei imitar o Yoshi. É. It's me, Mario! Isso é o Skitter do Dog Funny. Hey, Dog! Eu consegui imitar o Sr. Dink, mano. Ficava bom. Agora quem eu não consigo mais. Quem é o Sr. Dink? É o vizinho. É o vizinho, né? Que era, tinha tudo, era rico. Hey, Dog! Era uma voz. Mais. Era bom. É. Nossa, a gente... Olimpíadas do Faustão. A gente fez uma salada no final agora. Igual os livros do Douglas Adams, né? O que que teve no SBT de equivalente aí que a gente pode comentar dessas coisas? Ah, tinha o Saldo. Topa tudo, topa tudo por dinheiro. Porra. Lá, lá, lá, lá. Quem, nascido nos anos 80, não lembra de Silvio Santos levando um rola no tapete que era puxado pra lá pra cá. Puta que pariu. Caindo na água. Caindo na água. No alvozinho. E daquela senhorinha que ria. Lembra dessa senhorinha? Ela tava todo final de semana lá no coisa. Olha, muito bom. Que as caravanas. É. Caravana da onde? Ah, que é caravana de Santos! O batão, mano. Santo André, é o barulho. É o Mário lá, mãe. Ferraz de Vasconcelos. Quando eu tinha caravana de Santo André, eu falava, por que a gente não pode ir? Eu fui ao passo a repasso. Já acontece essa história aqui? Ah, eu fui no... Eu fui no... Da Angélica. Eliana no parque. Ah, de Eliana no Parque, é verdade. Caralho, eu não lembrava da Eliana no Parque. Brincar no Eliana no Parque. Você perdeu a oportunidade de se gabar de ter visto a Eliana de perto pro Gil. Que o Gil, pra quem não sabe, Load, né? Ele é apaixonado pela Eliana. É, é, nossa, é a maior paixão da vida dele. Ele todo dia ele retuita o bom dia da Eliana. Sério? É. Gil, esse que já foi convidado aqui, né, no episódio. É... E daí eu fui lá, lembra que tinha a torta do Passo Repassa? Lembro. Tinha uma mesa que tinha as tortas, né? No final dos episódios, eles mandavam a gente invadir o palco, certo? Sim. Eu comi a torta do Passo Repassa. Era puro chantilly, não era? Era mó gostosa, mas era um chantilly gostoso, era um creme gostoso. Nossa, o amigo sonho. Meu meteu a mão no negócio. Sempre tem aquele lá, né? Sim. O amigo meu pegou a mão e pegou a torta e falou, a torta, gente! A gente correu lá pra trás, todo mundo enfiando a mão, passando a cara, assim. Depois ficar melados mais 5 horas, que eles gravavam 5 episódios de uma vez. É. E aí os caras protegeram a torta depois. Cara, o meu sonho eles davam era um pouco participar do Passa Repassa. Eu também. Porque era um puta nerd escroto. Então eu sabia todas as merdas das respostas. Isso, isso, eu também. Nossa, mano, eu vou pegar essas crianças retardadas, filha da puta. Eu vou atochar aquela torta na fuça de todo mundo. Sabe, era o momento do revanchismo. É, assim. Eu sonhava com aquilo. Ou, mas... era uma merda que ele ia no parque, era um bagulho físico, sabe? Ah, sim, eram sim. Eram provas físicas, física, era tipo uma mini Olimpíada de Faltão. Era aquilo lá que você pulava, daí tinha a piscina de bolinha. É, uma merda. Mas eu vou contar o lado triste dessa história. Não, é Hello darkness, my old friend. Eu era da escola pública. Eles chamavam a gente, levavam um ônibus, levavam pra ficar fazendo volume, porque só participavam escolas particulares. Era uma sacanagem. SBT não fazia com que nós, jovens pobres de periferia, participássemos. É verdade isso aí. Ah, sim. Porque daí você via... Opa! Abriu o site Face, aí... É que eu acho que rolava uma grana dos sites... Não, eu acho que... Das escolas... Eu acho que eles só queriam que tivesse os brancos... eles só queriam que tivesse os branquinhos riquinhos lá, acho. Ah, pode ser. Não sei. Não sei se depois mudou essa política e tal. O que aconteceu? Daqui a pouco você olha o chat que a gente tem em grupo. Ah, não, eu vou até olhar agora. Vamos ver se eu vou rir também. Então... Eu não recebi. Ah, não tá conectado aqui também. Ó, oh. Vitinho agora minha, lá de longe. Vitor o gato. Então, e era isso. Aí aquela coisa, né? Fala. Agora é minha. Nossa senhora. Ó, recebi um e-mail. Spotify. O parceiro oficial de pagamento Spotify. Oi. Oi. Tudo bem? Você percebeu que eu tô preocupado com minhas notificações, né? No... A gente tá gravando, inclusive, né? Tipo... Tô vendo. Não, você atrapalha. A gente já se atrapalhou faz tempo. Viu? A gente. Peraí, não fala. Episódio 42, qual que é o tema? Qual? Hã? É muito óbvio. Sim, fala. Adams? Não é! É porque a gente é muito esperto, então é o contrário. É sério? É lógico que não, eu nunca falaria de Douglas Adams. Não, 42 é que a gente precisa tomar cuidado com 42 e com 69. Podia ter 42 não minutos. Não pode ter. Né? Não, vai ter que ter 84. Não, nem fudeu. Eu não aguento ficar falando com você por 84 minutos. Eu ia falar isso, que você eu esperei você falar, que sabia que você fala, faz o piu-piu aí. Você é uma vez. A gente tem um episódio de 2 horas e pouco. Eu sei, foi um grande erro. É mó legal aquele episódio. Tá muito alto! Ah! Isso vai ficar insuportável pros ouvintes. Titanic, pô. Onde as pessoas podem nos encontrar? Nossa, tem muito tempo ainda, tá pequeno esse episódio. Nossa, para, pelo amor de Deus. E você fala que eu que sou... Eu que sou irritante. Eu preciso de algum jeito chegar lá, né? No mesmo nível. Vamos ver, peraí. Miau! Miau! Nossa, a gente tá muito segurando o tempo agora, né? Das pessoas. Miau! Nossa, tá muito... Miau! Eu sou o Vitinho, eu odeio os humanos. Bom, mas então, vamos lá, vamos voltar. Você não falou que você odeia. Você vai responder site Facebook agora? Nossa, eu odeio você nesse momento. Tá, eu odeio regras de etiqueta. Eu odeio quando acaba a caneta. Eu odeio cinto de lona. Eu odeio corte de papel. Eu odeio boné de crochê. Eu também. Esse não tem, esse é bom. Nem ainda existe. Você... Eu odeio camiseta de veludo molhado, mano. Não faz o menor sentido uma camiseta ser de veludo molhado. Não faz o menor sentido. Você usaria uma camiseta de seda? Não. Mas seda é gostoso. Eu não usaria a camiseta também, mas... Ah, pra você usar em casa, pijaminha, pai, é gostoso, geladinho. Ô, Maria Sai Fria. Na rua, assim, mano, você é ridículo. Desculpa, você só é ridículo. Apesar que meu irmão é mega chique e usa camisas de seda. Mas meu irmão, ele é meio modelo. Eu falei da moda. É, a exato. A moda é ridícula. É verdade. Não, meu irmão tem umas calças tipo laranja. Você tem que ignorar assim. O quanto a moda é ridícula pra entrar nela. É verdade. E aí as pessoas vão olhar pra você e falar, olha como ele é chique. Entendeu? É verdade. Precisamos de um desapego maior do que eu já tenho na vida. Eu odeio... Eu odeio quando... Agora vamos entrar pra escatologia? Eu odeio quando tu tá cagando, a água pula na bunda, porque dá aquele... Ah, dá um tibonzinho. Mas ela dá uma ajudada a limpar isso aí, porque quando você limpa, fica mais fácil. Ah, mas que você realmente... pode usar só água em vez de papel, né? Que chuveirinho, pá, é, o bidê. Não, não precisa ter o bidê, só aquela torneirinha do bidê lado do... Bidê é uma coisa muito rara hoje em dia, né? É que você precisa levantar e sentar em outra coisa. É, a torneirinha é só daquela levantada e ó... Podia, você já tem a água. Aquela assim. Gatilho de jardim. Ah, né? Mas aquilo é foda, porque aquilo sempre espirra pros lados, tem que secar o banheiro. Você tem que ter toda uma proficiência no uso, entendeu? Não é pra iniciantes. Não, não é. E daí, às vezes, você tá, aquilo tá muito forte, você bate no saco escrotal. A diferença do bidê é que se você mora num lugar com aquecimento a gás, você tem água quente pra lavar a bunda. Sim, sim. Você não precisa tacar água gelada no fiofó. Não, não, eu digo mais a pressão da água do que... Vamos terminar com eufemismos pro ânus. Pro ânus? Butico. Porra, butico é o que eu mais gosto, é o que normalmente que eu uso. Butico é o que eu mais gosto. Você sabe que por muito tempo meu apelido foi Botão Rosa, né? Inclusive eu ganhei um botão rosa. Era um botão de roupa rosa. Caralho. Grandão, assim. Eu ganhei. Enrugado. Brioco. Caverna do urso. Por quê? Silent Pit. Nossa, velho. Que horror. Eu gosto das expressões com o cu. Tipo, comer até o cu fazer bico. Comer até o cu fazer bico, é verdade. Comer até o cu fazer bico, a gente comentou recentemente aqui. Você mostrou todo o seu gosto por ela. Você ficou muito feliz. É, eu adoro, porque eu acho que eu falei a expressão aqui. Come enche, mano. Até empurrar. Você já teve hemorroida? Não. Também não. Eu tenho medo. Hemorroida não é uma coisa que você tem, tipo, você se fudeu, você tem pra sempre? Depende. Se ela evoluir muito... Não, tem gente que tem normal, pequenininha, mas pode ter que operar. Inclusive, eu via as pessoas... Porque você vai na famosa posição de bunda pra cima pro centro cirúrgico. É sério, você tem que operar. Você tem que assim. Dar uma inclinada assim na... Posso contar? Eu vou contar um segredo de como os médicos chamam... Foda. O ânus. Não o ânus. A hemorroida. Estrogonofe. Porque parece o coisinho de frango, assim. Fica pra fora, assim, o coisinho do frango. E eles falam, essa vou cortar nota, estrogonofe. Essa é alegre que nota que terminamos o episódio 42. É, espero que vocês tenham gostado. Acho porque... que amanhã tem estrogonofe no bandejão, viu? Sério? Malaco, eu gosto, hein? Ou é carne de panela? Não lembro agora. Não, amanhã nós vamos... Tem negócio lá. Twitter, não, é perfil. Continua, vai. Vamos pensar outra música que dá pra fazer. Não, eu vou nessa música? Música? Ah, então tá bom. Agora eu gostei, hein? Eu gosto de desafio, mas não põe tão alto que eu tô ficando surdo aqui. Agora os canais de comunicação que vocês acham, gente. Porque eu tô preenchendo vazio, né? Enquanto você coloca aí. Grooves in the heart. Vai, cadê? Vocês vão encontrar o Thiago e o Barone. Vocês vão encontrar a gente na internet. Quando começa, eu não sei, eu não ouço essa música normalmente. É, na próxima batida. Aí, ó. Você encontrar a gente no Instagram. Um perfil não é um perfil. Um Insta não é um Insta. Arroba a Bruni. Tem música, tem gente falando? Isso não é um site.com. Ah, você tá fazendo em contratempo aí. Lá tem podcast. E link pras outras coisas, tudo. Não é um canal, não é um site, não é um Insta. Ah, e agora nem um podcast. Então é isso aí. A gente se vê semana que vem. Não se vê. Ele tá me irritando esse cara cantando. Você não pode mandar ele parar? Não, o cara, não é a música. Podia continuar. Não. Coloca aí, Turkish Marsh. Eu vou cantar, eu vou falar o tchau em cima dela. Yeah. A do Mozer. Tiagão tá cada vez melhor. semana que vem a gente vai se ver. Você vai se ver na semana é que vem. Você vai ouvir a gente. Você vai ouvir a gente. Você vai baixar aqui. Você é tão bom com o poder do seu ídolo chorão. Oh, que elogio, hein?